Falaram que meu companheiro, meu amigo surdo, parece absurdo, apanha por tudo. Ninguém canta samba sem ele apanhar. Não viram que seu companheiro, amigo pandeiro, olha ele aí, também tira coco do mesmo coqueiro e apanha sorrindo pro povo cantar. Pandeiro não é absurdo, mas é o meu nome. Não me chamo surdo, mas aguento fome. Pandeiro não come, mas pode apanhar. Ao povo que vibra na força do som brasileiro, não é só o surdo nem só o pandeiro, tem uma família tocando legal. Você cantando, tocando e batendo na gente, passando por tudo tão indiferente, não conhece a dor do instrumental. Falaram que meu companheiro, meu amigo surdo, parece absurdo, apanha por tudo. Ninguém canta samba sem ele apanhar. Não viram que seu companheiro, amigo pandeiro, ó, também tira coco do mesmo coqueiro e apanha sorrindo pro povo cantar. Chamo surdo, mas aguento fome. Pandeiro não come, mas pode apanhar.